desde Ecrom, e até o mar, todas as que estão do lado de Asdod, e as suas aldeias. Asdod, com as suas vilas e as suas aldeias. Gaza, com as suas vilas e as suas aldeias, até o rio do Egito, e o mar grande e o seu termo. E nas montanhas. Samir, Jatir, e Socó. E Daná, e Kiriat Saná, que é Debir. E Anab, Estemó, e Anim. E Gozem, e Olom, e Giló, 11 cidades e as suas aldeias. Arabe, e Dumá e Ezã. E Janim, e Bet-Tapua e Afeca. E Onta, e Kiriat Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades e as suas aldeias. Maom, Carmelo, e Zife, e Jutá. E Jezreel, e Jocdião, e Zanoa. Caim, Gibeá, e Timna, 10 cidades e as suas aldeias. Alu, Bet-Zur, e Gedor. E Maarate, e Bet-Anote, e Eltecom. 6 cidades e as suas aldeias. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá. 2 cidades e as suas aldeias. No deserto. Bet-Arabá, Midim, e Secacá. E Nibsã, e a cidade do Sal, e Engedi, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém. Até ao dia de hoje.